diante do conselho, com fé eu vou. Paulo em meio à dor nunca se calou, com boa consciência firme em seu andar. A verdade é luz, não posso ocultar. Oh Senhor, me dá ânimo, como Paulo eu vou testemunhar. Em cada prova tua mão eu vejo na minha vida sempre a guiar. Conspiração e planos, o inimigo a agir, mas em ti, Senhor, sei que vou persistir. O filho da irmã, com coragem a falar, tua proteção sempre a me guardar. Ó Senhor, Paulo, eu vou testemunhar. Em cada prova tua mão eu vejo na minha vida sempre a guiar. E quando a noite vem, tua luz brilhará. Na tempestade minha fé se firmará. Como em Roma eu sei, eu vou chegar com a esperança viva, sempre a cantar. Ó Senhor, me dá ânimo, como Paulo eu vou testemunhar. Cada prova tua mão eu vejo na minha vida sempre a guiar. Português e worship, autores de Bitora, piano. Sei bendito hoje, BPPM.